Bom dia, Brasil! Aqui quem fala é Cairo Braga. Hoje é 26 de junho de 2013, são 10h25 da manhã e essa é a Elephant Radio Brasil. Hoje nós estamos aqui com um programa especial, porque junho, como vocês devem saber, é o mês internacional do orgulho LGBT. E eu resolvi fazer esse especial nesta que é a última quarta-feira do mês para a gente se despedir gostoso desse mês em que muita coisa, não só o orgulho LGBT, aconteceu no Brasil e também está acontecendo ao redor do mundo, né? Tanto com relação aos direitos dos LGBTs, quanto com relação aos direitos humanos, como um todo. A gente vai falar disso ao longo do programa, mas eu gostaria de começar com a nossa programação musical especial. Eu gostaria de abrir com uma música do Cazuza, que eu gosto muito, muitas pessoas consideram um clichê. Eu gosto muito da letra dela porque eu sempre achei, depois que fiquei sabendo da história de Cazuza, na verdade, me descobri homossexual, que sempre achei que essa música fosse uma carta de amor disfarçada, não é? Pelas coisas que ele fala, do codinome Beija-Flor, nunca responda na rua, meu amor, pra qualquer um Beija-Flor, né? Então a gente vai começar com Cazuza, codinome Beija-Flor. Amigos sem rancor, a emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções. Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. E um codinome, beija-flor. Não responda nunca. Meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Assumos pecado. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. sangue latino. Minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Pois é, esse foi Secos e Molhados, com o clássico deles, Sangue Latino. E o motivo de ter colocado essa música na playlist de hoje é pelo simples motivo, pelo simples risos motivo de que os Secos e Molhados, nos anos 70, eles chocaram e ao mesmo tempo agradaram o público brasileiro pelas suas performances extravagantes, a figura mais andrógina e impossível do Ney Matogrosso, outro grande homossexual assumido da nossa música, e pela transgressão mesmo. Um outro grupo de transgressão que merece ser citado da época, né, dos anos 60 para 70, foram os Croquettes, o grupo de teatro barra cabaré, barra dança, barra comédia, que surgiu no Rio de Janeiro, foi tema de documentário recentemente. Por tabela, eles acabaram dando origem às Frenéticas, não é? Infelizmente, os Croquettes não gravou um disco, senão com certeza eles estariam nessa playlist. Mas a gente vai continuar na linha da transgressão. Eu vou tocar para vocês dois momentos musicais da grande, infelizmente falecida, Cláudia Wander, uma das maiores militantes da visibilidade transexual no nosso país. Ela foi uma grande figura, teve um papel essencial aqui na cidade de São Paulo, mas a figura dela acabou influenciando o movimento no Brasil inteiro. Vai ser sempre querida, muito lembrada, com carinho e com amor. Influenciou uma ou duas, no mínimo, gerações de artistas, performances, militantes transexuais, muita gente da minha geração, da geração seguinte. E eu gostaria de mostrar dois momentos musicais dela aqui. O primeiro é do último álbum que ela gravou com a dupla Laptop Boys. Eu vou tocar para vocês a minha faixa favorita do disco, que é Diva da Dúvida, que é composição da própria Cláudia. Em seguida, eu vou tocar uma gravação que caiu na internet recentemente, que é dos anos 80, na época que a Cláudia Wander ela fazia parte da banda Truque Sujo, e eles faziam vários shows no underground paulistano. E a gravação que eu vou tocar para vocês logo depois de Diva da Dúvida é de uma versão que a Cláudia fez do sucesso do Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side. Ela escreveu a versão Venha para a Barra Pesada. Essa gravação captada ao vivo no Madame Satã, nos anos 80, aqui em São Paulo. Então a gente vai de Diva da Dúvida e depois Venha para a Barra Pesada. Minha verdade de Atena, quem quiser, que acredite. Fugida da dúvida. Minha verdade de Atena, quem quiser que acredite. Meu olho de Diana, meu peito de Afrodite. Minha verdade de Atena, quem quiser que acredite. De cadeia era o preferido do xerife. Ele não esquentava nem quando sangrava, e com a boca melada ele me engolia toda essa barra pesada. Engolia toda essa barra pesada. E as bichas cantavam. E ganhou a rua rapadura. Descolar um rango é coisa dura. Ao improviso foi a jogada, a galera agitando, gritava: e cara, aqui a barra é pesada. Aí, carinha, aqui a barra é pesada. Se é, deu o rabo de graça. Quem quisesse pagava e pagava. Era mexer aqui e o outro ali. Isso pra ele era se divertir. Aonde? Na Barra Pesada. Vem se divertir, vem pra Barra Pesada. Astral estava Maria. Pensou ser de Mirtim por um dia. Então tomou e se brincou, capucou. Alguém perguntou pra quê? Pela Barra Pesada. Qual é, mina? É pela Barra Pesada. E as putas cantavam. Esse é o truque sujo. No truque sujo tem um baixo que bate, baixo, baixo, baixo. O Lennon. Nesse truque sujo, guitarra. Que grita, que grita. A guita do João. Hoje tem uma batera que bate, bate, bate. A batera do Arnaldo. Pois é, isso foi Claudiano Lander e Banga Truque Sujo ao vivo no Madame Satã. Nos anos 80 aqui em São Paulo, com a versão deles para Take a Walk on the Wild Side, do Lou Reed, Venha pra Barra Pesada. E se vocês prestaram bastante atenção na letra, a própria letra original falava desse assunto, mas de um jeito um pouco mais de leve, vamos dizer assim. E aí a Cláudia trouxe para essa realidade da noite paulista nos anos 80, dos gays transexuais, os excluídos ali, boca do lixo, esse circuito. Bom, ainda continuando nessa veia militante, eu vou mostrar para vocês agora uma música, a minha música favorita até o momento, né? Eles ainda estão aí lançando coisas novas, da principal banda brasileira de queercore do momento, que é Até o Pai Já Sabe, lá do Paraná. E eles, junto com a, infelizmente, falecida Nerds Attack. Eles foram duas bandas que foram a linha de frente do queercore no Brasil e acabaram influenciando um monte de gente a seguir os passos. Então existem várias bandas de queercore pelo Brasil com toda uma ideologia, músicas boas, letras interessantes, às vezes mais sérias, focadas, outras mais irônicas, sarcásticas. E isso é punk rock, entendeu? Isso é punk rock, porque como até o pai já sabe mesmo, canta numa outra música, punk rock também é pra viado. E a gente vai escutar a minha música favorita deles, que é Desejos, que é uma música bem militante, bem legal, e que eu acho que vocês vão gostar, prestem bastante atenção na letra. Oh, instituição individual diz não. Esse foi o César Munhoz, também lá do Paraná, de Curitiba, com o Homem Gordo. E essa música tá aqui porque, na minha memória recente, é claro, não posso falar em termos absolutos, é a única música que eu conheço de um homem professando o amor, uma dedicação para outro homem, dessa maneira que ele faz. César Munhoz, outro artista militante do Paraná, com um trabalho sensacional, extremamente visceral. A música dele é praticamente inclassificável. Eu recomendo que vocês ouçam a música dele ou vão em algum show dele, se vocês tiverem oportunidade. E, bom, hoje eu vou terminar diferente, eu não vou terminar falando. Eu vou falar e depois eu vou tocar uma música. Vou explicar pra vocês por quê. Bom, esse mês a gente tem tido manifestações, protestos, movimentações políticas, várias coisas. Que tá todo mundo... Perdão, tá todo mundo a par dos acontecimentos. Mas eu quero falar especificamente agora de um determinado projeto de decreto parlamentar que querem aprovar na Câmara dos Deputados. Pisoteando em cima da resolução do Conselho Federal de Psicologia, que nada mais do que está de acordo com as determinações do documento da APA, não é? Que é o guia para os psicólogos do mundo inteiro e de decisões anteriores da OMS, que é o vulgo projeto da cura gay, que é a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que a gente chama ela desse jeito no momento, por mera formalidade, porque não é isso que ela é no momento, graças à tomada da bancada evangélica no poder dessa comissão, que deu parecer favorável a esse projeto, que diz que é inconstitucional o conselho profissional simplesmente proibir uma atividade profissional, uma determinada atividade dentro de um escopo profissional, e que isso é anticonstitucional, que isso é função do governo ou do STF, que seja. Bom, isso é absurdo. Foi mais absurdo a gente levar esse soco no estômago no mês internacional do orgulho LGBT. Mas ainda há esperança, o projeto ainda vai passar pela Comissão de Cidadania e Justiça e pela Comissão de Seguridade Social da Câmara, e tudo indica que esse projeto não vai passar e que ele vai ser enterrado e vai morrer uma linda morte que nós todos queremos ver, não é? Então eu peço atenção. Estamos vivendo um momento de transição histórica, as coisas não vão acontecer da noite para o dia. O processo histórico é uma coisa bem lenta. Nenhum golpe de Estado acontece da noite para o dia, na verdade, né? Então, vamos todo mundo manter a calma, ficar focados e lutar pela nossa dignidade, porque é isso que estão querendo tirar dos LGBTs do Brasil, a nossa dignidade. Bom, e no meio dessa coisa toda ainda está rolando, agora um pouco no fundo, toda a questão do casamento igualitário no Brasil, que a CNJ, a Comissão Nacional de Justiça, baixou uma determinação de que nenhum católico do Brasil pode se recusar a fazer o casamento civil entre pessoas do mesmo gênero. Então, essa medida está para começar a valer em breve, se é que já não vale, eu não estou muito atualizado. E estão querendo derrubar isso a todo custo, mas não vão conseguir, simplesmente, não vão conseguir. E nós ainda temos no Brasil ativa a campanha pelo casamento igualitário no Brasil, e a música que eu vou terminar o programa de hoje com vocês é o que foi dado como o jingle tema da campanha. Muita gente criticou, achou a música fraca. Eu, sinceramente, acho que isso não importa. Eu acho que o movimento LGBT como um todo ainda precisa aprender a usar toda a máquina de propaganda que temos à mão no Brasil, usá-la a nosso favor. E só o fato de a gente ter um jingle pela campanha do casamento igualitário, por incrível que pareça, é muita coisa. É, o jingle foi feito e gravado pela Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, também conhecidos juntos como Tribalistas. E o nome da música é Joga Arroz. E eu gostaria de terminar esse especial de mês do orgulho LGBT com isso, com essa esperança de que não só o casamento, mas nós vamos conseguir que os crimes de ódio cometidos contra homossexuais e transexuais sejam punidos do jeito que devem, de acordo com o que nós merecemos, e que nós não somos cidadãos de segunda classe, como a lei e certa parcela da sociedade insiste que nós sejamos. Então, que todos tenhamos uma boa última semana de mês do orgulho, boas festas juninas, um bom começo de inverno, e joga arroz, gente, joga arroz, joga arroz. Boa semana. Seu juiz já falou que o coração não tem lei, pode chegar pra celebrar o casamento gay. Joga arroz, joga arroz, joga arroz em nós dois. Joga arroz, joga arroz em nós dois. Joga arroz em nós duas. Quem vai pegar o buquê? Quem vai pegar o buquê? Quem vai pegar o buquê? Quem vai pegar o buquê? Maria com Antonieta, Sansão com Bartolomeu, Dalila com Julieta, Alexandre com Romeu. Joga arroz em nós dois. Joga arroz em nós dois. Joga arroz em nós duas, em nós todos, em nós dois.